Mesmo indo pra cadeia eu sinto puta alívio. Mas teu pai trocou pelo álcool, abre o peito dele com tiro. De pá em pá, mas...